now this will go one on the fetcher dois. Go one on the fetcher dois, completa final, chama torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Boa noite. Gol 972, final da 10. 972, o vento 130 graus, 8 nós, autorizado pelos bichos no Zé. 3 reforços. Seu som aos 26, à direita, 21 no mundo, som. 31. Livrou na sua escuta. Juliette 2, está estruturizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8. Charlie Echo. Sophia. Mag XAF estacionado no gate 612, solicitando autorização de reboque até a remota do pátio principal 14. Sim, chamando o termo. Mag XAF chamando a terra. Mike, XRECO, reporta término do reboque, estacionado na 14, remota principal, bom dia, graças. Paciente. Alistan 3170, sem identificação, desce para 2000 pés, ajuste 1017, via chegada à área. Via chegada à área, vamos para a cidade da Natal, está, por favor? Duna, autorizado. Direto, Duna, desce então para via, o Tantra, 170, autorizado a final do procedimento de ILS X-ray da pista no zero, reposta estabilizada. Ajuste no momento, permanece no 0, 1, 7. 1-0-1-7, estabilizado, tá? 3-1-7-0. Final da 3170. 3170, completa final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 895, boa. Informador, boa noite, até a 3170, final do ILS da 10. 3170 autorizado pouso, bicho no zero, vento no 20 graus, 5 graus. Ele pouso 10, tá? 3170. Delta 3170. Seu solo foi os 15, autorizado o táxi até o pátio, a posição vai ser a 03, aqui para o acionamento vai chamar 211 no solo, como você aí. Pátio para o 03, tá, 3173.